Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando. A partir de agora, estamos juntos e misturados, como sempre, no nosso Mundo Sertanejo. Desde já, muito obrigado a todos vocês que estão ligados no nosso programa. Gustavo Lima canta bonito, abrindo este programa, cantando Cabelo Preto. É com você, Cleiton Rocha. Bate na palma da mão. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo lindo preto em cima de mim. Esse cabelo preto em cima de mim. Eu gosto sim, eu gosto sim. Esse seu jeito é muito sensual. Mexe comigo e não tem igual. Eu fico louco quando você chega com esse cabelo lindo preto quando te cheira. Não dá pra desistir todo o seu encanto. Eu tô apaixonado e não vou negar. Quando estou do seu lado, fico por mim tonto. Larga tudo e vem correndo logo me amar. Joga esse cabelo preto em cima de mim. Esse cabelo lindo preto em cima de mim. Esse muito bem, Gustavo Lima cantou para vocês Cabelo Preto. Um abraço a todos vocês, amigos, internautas, né, que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouve o nosso programa. Muito obrigado a todos pelo carinho, viu? Pelo Brasil inteiro. Nós temos aí tantas e tantas, são centenas e centenas de emissoras exibindo nosso programa pelo Brasil inteiro. Um abraço, meu amigo Wesley Tunay, de Itabatã, na Bahia, onde nós temos a Rádio Líder, a Rádio Clube FM, que exibe o nosso programa. Muito obrigado, Wesley Tunay, toda a equipe da emissora, todos os ouvintes da Clube FM, na cidade de Itabatã, na Bahia. Um abraço a todos vocês, viu? Minha amiga, minha querida amiga Kelly Eimael, de Cervo Grande do Sul, ela ouve o nosso programa aí, muito obrigado, viu? Pela Rádio Alternativa FM. Um abraço a todos da equipe da Alternativa, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Coruja e amigos da Mercearia do Coruja, na cidade de Jardim, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, minha querida Vânia Rocha, todos os amigos da 90.9 aí que exibe o nosso programa, muito obrigado, viu? Um beijo pra minha amiga Suzy Maciel, Eli Moreira, Anisete Tavares, enfim, todos vocês aí de São Paulo, capital, que ouve o nosso Mundo Sertanejo, né? Muito obrigado.

aí, tá pronta pra isso? Não existem limites. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, minha querida Joana. É, dona Joana em Petrolina, no Pernambuco. É, os amigos da Tabajara FM, o Wilson Fernandes e todos da equipe da Tabajara FM exibindo o nosso programa. Minha querida Lélia Martins, em Guarapari, Espírito Santo, ouvindo o nosso programa pela Rádio Sim AM. É, muito obrigado a todos vocês aí de Espírito Santo, o que ouve nosso programa, viu? Pela Rádio Sim AM e, claro, por outras emissoras que nós temos por todo o estado, emissoras parceiras que exibe aí o nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo André Freire, da Rádio Difusora Metropolitana, programa sucesso e todos os dias das 9 às 10 da manhã na cidade de Escada, no Pernambuco. Muito obrigado a todos vocês, amigos aí da cidade de Escada, da Rádio Difusora Metropolitana, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Cidade FM de Castelo de Sonhos, no Pará, também exibindo o nosso programa. A Cristiane e todos da equipe, viu? Muito obrigado, Cristiane, de que faz parte da equipe da rádio, né? Todos da equipe da emissora da Cidade FM que exibe o nosso programa aí em Castelo de Sonhos, no Pará. Programa todos os dias das 19h30 às 20h30. Meu amigo José Newton, de Taiobeiras, Minas Gerais, os amigos da Rádio Cidade FM, aí de Taiobeiras, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora para minha querida amiga Erineu de Brito, que é locutora aí da Rádio Tropical FM de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Um beijo aí pra Patrícia Maiara, Márcia Farias, aí Kinka Cabra Danado. Um abraço, Ilami, Policarpo, a Marlene, todos da Tropical FM. Bruno e Marrone cantam Já Não Sei Mais Nada. A Erineu de Brito. Sei dizer se esse amor vai voltar a ser o que já foi. Não sei se depois que amanhecer nós vamos saber o que fazer. Se vai me julgar mais uma vez, não pergunte coisas que eu não sei. Coisas que eu não sei. Não sabemos onde vai parar. Sei que até você vai duvidar. Mas não vou jurar nem prometer algo que não sei se vou fazer. Eu não sei se é eterno, mas posso te dar todo o meu tempo. Já não sei mais nada, já não sei mais nada. Se estaremos juntos até o fim do mundo. Eu não sei se sou pra você, se você é pra mim. Amor que amamos sonhando. Já não sei mais nada, já não sei mais nada. Se vai ser assim, se eu

saída é ter que esquecer você. Você. Tamo junto, mas já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Muito bem, estamos com o nosso Mundo Sertanejo no ar. Música no seu rádio. Meu amigo Mancha Negra, da Web Rádio Vitrine Musical, é interiorzão de São Paulo. Ele é locutor, cantor, compositor e faz muitos shows aí pelo Estadão de São Paulo. Mancha Negra, um abraço a você, tá? A Elizabeth Oliveira, Jô Dias, Nelson Gonçalves, que é também cantor e compositor, que mora em Bauru. É, também os amigos aí do grupo musical Tchê Louco, a Josiane, a todos vocês, muito obrigado, viu? Um abraço. Aí, minha querida Vivi Maísa, em Saré, em Pernambuco, ouvindo o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito, de Brasília pro Brasil, Pedro Paulo e Matheus. Raul! Tenho 70, 60 quilos de tentação. Short mini blusa, lisnobe, abusa de ser gostosa. Ela é toda boa, ela é a patroa, ela é poderosa. Ela é toda boa, ela é a patroa, ela é poderosa. Cadê o farol? Como é que é? Oh, mulher, você me mata. Vamos lá. Se ela tá de costas ou se tá de frente, não tem defeito. Ela faz marido perto da esposa, fica sem jeito. Eu não... Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Às quartas-feiras, pelas 13 horas, o Canal 2 da Antena Web apresenta-lhe Ritmo Latino, um espaço com locução inglesa e com a apresentação de Neil Ullman, que comporta 60 minutos de música latina, do mais profundo do Caribe e da América Latina. Ritmo Latino, às quartas-feiras, à 1 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. No Canal 2 trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com 60 minutos diários com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. Ouro e Platina, de domingo a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, meu amigo Genário França, em Cícero Dantas, na Bahia. Todos os amigos da Boqueirão FM, que exibe o nosso programa e com muito sucesso. Minha querida Luana Nunes e sua mamãe, Iranilda, em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, viu? A todos vocês. Deixa eu mandar mais alô aqui, deixa eu ver aqui. São tantos e tantos alôs. Obrigado aos amigos que estão sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo músicas, mandando lindas mensagens. Aliás, olha, acesse meu Facebook. Vamos interagir no Facebook? É só pesquisar lá, Diego Valadares, e vai aparecer um cabra danado lá, mostrando a capa do novo CD, do CD ao vivo. Tá muito legal. Aí a gente vai estar sempre falando, tá bom? O e-mail é diegos.valadares@gmail.com, tá bom? É o e-mail do Facebook. Mas se você pesquisar Diego Valadares, com certeza são muitos resultados. Mas eu estou lá no meio, tá bom? Um beijo pra todo mundo! Eu vou arrojar, eu vou pra ousadia, eu quero é ser feliz, deixar tudo de lado e fazer o que eu sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrojar. Tô chegando com esse arrocha, e junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrocha. É assim, ó. É todo dia esperando por você. Já me cansei agora, sei o que vou fazer. Deixei pra trás o passado e agora eu vou mudar. Cansei de ser certinho, então eu vou zoar. Eu vou arrojar, eu vou pra ousadia, eu quero é ser feliz, deixar tudo de lado e fazer o que eu sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrojar. Eu vou pra ousadia, eu quero é ser feliz, deixar tudo de lado e fazer o que eu sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. É todo dia esperando por você. Já me cansei agora, sei o que vou fazer. Deixei pra trás o passado e agora eu vou mudar. Cansei de ser certinho, então eu vou zoar. Eu vou arrojar, eu vou pra ousadia, eu quero é ser feliz, deixar tudo de lado e fazer o que sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, junto com Gabriel Rosa, moda agora arrojar. rocha vai. Eu vou pra ousadia, eu quero ser feliz, deixar tudo de lado e fazer o que eu sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, junto com Gabriel Rosa. A moda agora é a rocha. A rocha, a rocha, a rocha. A moda agora é a rocha. A rocha, a rocha, a rocha sem parar, junto com Gabriel Rosa. A moda agora é a rocha. Muito bem, cantaram bonito de Paulo e Paulinho. Essa música é simplesmente linda. Eles já estiveram com a gente aqui ao vivo. O programa fez muito sucesso, né? Cantamos muito ao vivo aqui no Mundo Sertanejo, de Paulo e Paulinho. Minha querida Bia Pinheiro, no Rio de Janeiro, os amigos da Atividade Web Belo Horizonte. A Bia me disse que ouve o programa acessando o site da Rádio Atividade Web em Belo Horizonte, que acha muito legal a programação, gosta das músicas que a gente toca aqui no programa, gosta das minhas músicas. Um beijo, viu, Bia Pinheiro, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Meu amigo Ronaldo Nascimento, da Rádio Fera Mix, aí em Feira de Santana, na Bahia. Programa todos os dias às 16 horas. Valeu, Ronaldo Nascimento, todos os amigos da Fera Mix, aí em Feira de Santana, Estadão da Bahia. Minha querida Cléo, em Turumirim, em Minas Gerais. A minha querida Maria Ângela, Ângela Maria, em Itabuna, na Bahia. Ela está sempre interagindo comigo, dizendo que está ouvindo o programa, que gosta das músicas. Muito obrigado, minha amiga Ângela Maria, em Itabuna, no Estadão da Bahia, que não perde um só Mundo Sertanejo. Paulo Dias, em Paramirim, os amigos da Rádio Estação Sate. Muito obrigado a todos vocês em Paramirim, no Estadão do Pará, né? Ana Paula, em Santa Rita do Intueto, Minas Gerais. Os amigos da Bela Vista, da Rádio Bela Vista, em Guarapuava, no Paraná. Alaor Santos, diretor, e também o nosso diretor de programação, Vanderlei Cruz. Um abraço a todos vocês, viu? Meu amigo Clécio Silva, da Rádio Viola Universitária, em Maringá, no Paraná. Ele disse que a minha música foi por causa dela, é muito pedida na programação da rádio aí em Maringá, no Paraná. Muito obrigado, viu? Quem canta bonito? Marcos e Belucci, I Love You. Você é formado, sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar para você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me si beaucoup, me ame como eu amo tu. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me si beaucoup, me ame como eu amo tu. Sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me siga com minha amiga.

que exibe nosso programa, Reginaldo Franco, todos da equipe da Ará FM, o nosso muito obrigado, viu? A minha querida Marlene Almeida, em Goianésia, Estadão de Goiás, aliás, um abraço aos amigos da Rádio Cidade FM, de Santa Rita do Novo Destino, Adir Pinto, Nilson Aragão, todos aí da Cidade FM de Santa Rita do Novo Destino, próximo a Goianésia. Um beijo para vocês aí, viu? A Yane Fernandes, em Itaipé, Minas Gerais, também não perde um só Mundo Sertanejo. Apaixonado, levante a mão. Quando você foi embora, eu disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobre que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, que te deixa na mão depois de ter transado. Só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Assim, ó. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ter que dormir com o cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. E aí nem realiza suas fantasias. Vem apaixonar! Vai lá, vai! Aí você vai ver que dorme com o cara errado, que te deixa na mão depois de ter transado, e aí nem realiza suas fantasias. É só gelada pra nós. Aí, nosso amigo Kimberley cantou bonito pra vocês, Ah, Se Meu Fusquinha Falasse. Ficou legal essa música, né, Keliton Rocha? É boa pra dançar, um papo bacana, enquanto a galera fala de Camaro Amarelo, de Land Rover e tudo mais, o Kimberley se contenta com Fusquinha dele, né? Ah, muito bem. Minha querida Janete Matos, em Guarapari, Espírito Santo, um beijo pra você, a todos vocês aí de Guarapari, ouvindo pela Rádio Sim AM, muito obrigado, viu? Herbert Souza, Cabra Danado, aí de Viana, Espírito Santo, muito obrigado, viu? Meu amigo Zezito Martins, de Araçuaí, Minas Gerais, os amigos da Rádio Kauai FM, valeu, Zezito Martins, todos os ouvintes da Kauai FM, muito obrigado, viu? A dona Terezinha, Juninho dos Frangos, os amigos aí da Zona Rural de Virgem da Lapa, ouvindo o nosso programa. Em Virgem da Lapa, nós temos a Rádio Morada FM, que transmite o Mundo Sertanejo. A Lilian Moreira, todos da equipe da Morada FM, que exibe Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Fabiana Gonçalves, em Virgem da Lapa, ela disse que não perde um só programa. É, a todos vocês de Virgem da Lapa, cidade linda, onde Diego Valadares fará show brevemente, né? Um abraço, meu amigo Zé dos Passos, aí de

quer bem toma mé, bebe sem migué, não arreda o pé, por isso que eu tô doido, tá de toma mé, quer bem toma mé, não arreda o pé, bebe sem migué. Gato bebe leite, meu pai toma chá, vou só no azeite. Eu não largo uma loira gelada, só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar, por isso que eu largo da loira gelada, só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. Sem essa de ressaca, não quero nem saber. Eu bebo pra dormir, é forte pra beber. Eu não tô doente pra tomar remédio. Bebo aguardente pra curar meu tédio. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.